E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou. Falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. E aí? Baby. Fala, seres abençoados. Calma, Caco Mantra. Mantra, calma. E aí, sejam bem-vindos, senhores, perdidos no espaço a mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Aqui no Vortex Nerd. Eu sou o Luigi, estou com o Cacamone. Eu vou aqui no OTC. Aqui eu tenho com o então, Marcelo. Eu vou no OTC. Oi, mãe, tô na web. Nossa, ok. Ela tá escutando, manda ela comentar. Eu vou no OTC e fico bem quietinho, ajudo o cara, tal, faço pergunta pros convidados quando ele não sabe mais o que falar. Aí, caralho, quando ele vem aqui, né? Ele caga os bagulho, velho. O Luigi é aquele amigo que quando você vai na casa dele, se chama de tia, tá ligado? Não, tia, não quero comida, obrigado. E quando ele vai na sua, ele caga tudo, tá ligado? Tipo, ah, daí tia, daí comida. É, tipo, não, mano. Tipo, vai no banheiro e caga tudo mesmo. O Luigi é capaz. Então, essa semana eu tô com o Luigi. Pô, aí falar disso, opa, teve um dia que eu fui na casa do João, caguei na casa do João e entupi o banheiro. Muito bom, cara. E não falei nada. Muito bom. Você não falou nada? Lógico que não. Deixa eu falar. Lá? Deixa aí. Descobriram que foi você, será? Não. Ué, como não? Filho, foi você que cagou? Não. Ah, então foi o Luigi. Não, tinha várias pessoas lá na casa. Muito bom, cara, muito bom. Essa semana eu também tô com o Ofe e o Kun. Olá. E com o Marcelo. Marcelo gostou de gravar? Eu gostei, cara. Vocês são pessoas muito legais. Obrigado, cara. Legal. Ele tinha vergonha. Ele tava assustado hoje, né? Ele não é nosso amigo. Vocês magoaram ele no último podcast. Não magoamos, não. Quiseram agredir ele, mas eu não deixei. Botou ele no sapato. É verdade. Quiseram agredir ele, eu não deixei. E aí, cara, o que vocês contam de bom? O que vocês estão fazendo da vida além de jogar LOL? Vendo Mundial. Vendo Mundial de LOL. Brasil tomou um fumo na rabusqueta. Até no LOL. Até no LOL. A PEN jogou bem. Comparado ao ano passado, o nosso cenário evoluiu. Ah, sim, evoluiu muito. Eu digo que daqui 3 anos foi de 1 pra 2. Daqui 3 anos o Brasil se torna uma potência no LoL. Daqui 3 anos os times brasileiros vão estar destruindo no Mundial. Vamos montar o time do Vortex Nerd. Caquinha vai começar a jogar, né? Cara, coisas vão estar vindo no canal do YouTube do Vortex. É mentira, é igual o Next Time. Gravamos um só, né? Exatamente, vai ter um episódio e vamos parar. E eu vou estar jogando LOL, cara, no canal do YouTube. Não sabemos ainda como isso vai ser, mas vamos estar. Vergonha alheia, podem esperar. A gente vai estar com as contas tudo LOL level, né? Pra ajudar o Caco também. Eu não. Não, pode usar a conta de vocês, tio. Cara, eu não quero aprender a jogar, eu quero escrotizar, só isso. Justo. E aí, como é que é? Como é que foi a participação do Brasil no LoL? Foi só uma vergonha, eles ganharam uma partida, não foi? Eles ganharam duas partidas. Duas, caralho, moleque. Vocês são zica. Nos primeiros jogos, nós estávamos super ansiosos, porque quando o time brasileiro foi pro Mundial ano passado, foi a zebra que foi pro Mundial, entendeu? Era um time que ninguém esperava nada, ganhou a final, as quartas de final de forma absurda e foi pro Mundial. Era um time razoavelmente pequeno e um pouco fraco, né? Fez uma campanha de uma vitória, perdeu todos os jogos, ganhou o último jogo que não valia mais nada. Mas esse ano era o time favorito. Ganhou o Brasil brasileiro e foi pro Mundial com altas expectativas. Uhum. Tinha até gente pensando que ele poderia ir passar da fase de grupos e tudo mais. Aí perdeu os primeiros jogos, mas o pessoal nos animou, tava confiante na vitória. Ganhou de um time forte. O Fergu tá parecendo um jogador de futebol, né? É! Comentarista de futebol, tá ligado? Vai, continua, tá bonitinho. Continua. Eles jogaram com raça. É. Ganhou de um time forte que jogaram, que foi o Flash Wolf. Jogaram no 5-3-3, o que ajudou a equipe a conquistar mais uma vitória. É isso aí, mas o desempenho do time não foi suficiente pra bater as potências, as grandes potências. Aí bater a potência Coreia do Sul. Eles ganharam duas partidas e perderam as outras quatro. Bater a potência Coreia do LoL, eu tava falando. A gente tava comentando antes do cast que existem duas Coreias, né? Coreia do Norte e Coreia do LoL. Ah lá, eles estão... A Coreia é um potencial não só no LoL, né? No esporte em geral. Sim, é o cenário mais desenvolvido. É que no futebol eles são uma bosta, né? É. Em todos os esportes eles são uma bosta? Isso não se aplica aqui, né? Porque aqui no futebol a gente é uma bosta, no LoL também. Ah, não sei. Acho que o maior problema do Brasil são os brasileiros. É igual o pessoal do trabalho falou, né? Cada dia um 7-1 diferente. Exato. Aí, esse campeonato mundial desse ano de LoL teve muito 7-1, cara. Teve um momento da partida que tava tipo 7-1, tá ligado? A PEN perdeu de 7-1? A PEN perdeu vários jogos. Não 7-1, perdeu, mas tipo, ficou um bom placar, tá ligado? Quantos jogos a PEN jogou? 6 jogos. Marcelo joga LoL também ou não? Marcelo não. Olha, cara, eu jogaria se meu computador não fosse uma merda. Ah, tá, ok. O computador do Marcelo não abre o Skype direito, entendeu? É, eu sei disso. Ele não é nosso amigo. Nossa! Ok, né? Tô vendo. Mas o Skype falou que você não era, cara. O Skype falou que você não era. O Skype fala e tá certo. A gente tentou adicionar o cara numa conversa. Você só pode adicionar na conversa quando ele aceitar sua solicitação de amizade. Eu falei assim, mas ele já é meu amigo. Como assim? É o que você pensa. O Skype começou a ficar bugado depois que uma certa empresa comprou ele, né? Oceano maldito. Abraço, Microsoft. Um abraço. Ele sempre foi bugado. Assim. Abraço, Bill Gates. Olha só, a Pedroca tá na chamada. E aí, Pedroca? Moleque zica. Yo. Você não fala nada, eu não ia te ver, Pedroca. Moleque. Bom, mas o Pedroca, ele nunca fala nada também. Porra, Pedroca. Nossa. Não, que é isso, tio. Cara... É melhor não falar nada ou não escrever nada. Falar e escrever, nossa, que orgulho. Marcelo dominando os posts do site. Pois é, isso é verdade. Ah, tem que fazer alguma coisa também, né? Na vida. Meu Deus. Tem que fazer alguma coisa na vida também, né, tio? O cara não pode elogiar. Vamos lá. É. Vamos concordar que tem que fazer alguma coisa de útil na vida? Punheta só não leva a lugar nenhum. Futuro advogado, Caquinho. Você vai fazer advocacia? Vou fazer direito, cara. É direito, né? Direito, né? Advocacia é... Pra mim é advocacia. Não, relaxa. É porque ele é jornalista, né? Não é muito esperto. Eu não preciso saber das coisas, cara. É jornalista, não é muito esperto. Ah, assim... Assim diz pro programador. Pro programador. Mais zica da gente é o Pedro. Mais zica da gente é o Pedroca, que é engenheiro. É verdade. É, eu tô fudido. Ué, programadores são engenheiros. Fudido. Ah, não é a mesma coisa. Não, engenheiro de cu, amigo, é rola. Tá bom. Tá bom, engenheiro de cu é rola. Só isso que eu tenho pra dizer pra você. E aí, Pedroca, você tava querendo assistir o Pixel e tava com medo de levar um processo? Como é que foi? Levou já? Chegou a cara? É, eu olhei assim, Pixel. Eu tava afim de assistir, porque eu queria ver se era tão ruim... Quanto falam. Quanto dizem, porque eu acho que não é, porque eu gosto. Você gosta da Descender? Porque eu acho essa ideia de jogo de filme de videogame... Você gosta da Adam Sandler? Ah, é merda. Ah, é merda? Gosto, não. Alguns filmes eu gosto. Eu gosto da Adam Sandler. Aí eu olhei lá e queria ver, não vou assistir. O Adam Sandler tem alguns filmes que ele faz que é bem, bem legal, assim. Clique. Falar do não, não é só o Clique. Tem o Clique, tem o... Aquele filme do Zóio, é legal. Caralho, vocês estão falando de filme que tem quase 10 anos já. Verdade, não, aquele filme da Disney lá do Zóio é maneiro. Aquele lá... Sim, faz com que acontece, é legal. A herança de Mr. Deeds é legal, o paizão é legal. Não, a herança de Mr. Deeds é aquele teu pé preto? Qual é. Acho que é. Qual cara. É aquele teu pé preto? É esse aí, da herança dele. Aquele filme é bizarro. Mas o pior é que o pessoal fala mal do filme dele, mas o filme dele lucra dinheiro pra caralho, né? Ah, né? Ah, sim. Principalmente nos Estados Unidos, o povo adora ele nos Estados Unidos. Só não é M. Pascal. Só não é M. Pascal, cara, porque ele, cara, ele quase triplica o dinheiro de bilheteria, cara, ao redor do mundo, então, tipo... Acho que o problema da Adam Sandler é que ele quer ser tudo, tá ligado? Ele quer ser ator, diretor, roteirista... Eu acho que todo papel que ele faz é igual. Sim. Assim, ele não interpreta, ele é o Adam Sandler, pronto. Acho que, inclusive, ele poderia começar a utilizar Adam Sandler como nome dele. Ele é tipo o Didi. Ele é o Democó, ele é o Didi Mocó americano. O problema do Adam Sandler, cara, é que, sei lá, mano, os filmes dele, a comédia dele, pra mim, não tem graça alguma, cara. Sabe, o Clique não é engraçado. A comédia é muito apelativa, sabe? É muito forçado, cara. Aquele filme do Pé Preto, aquela piada que ele vai lá do Pé Preto, que ele quebra o gelo, que o Pé Preto é indestrutível. Sem graça, tá ligado? Eu não acho engraçado, mano. Ah, mas tem povo que acha, cara. É o que dá dinheiro, cara. Americano gosta de comédia assim, cara. Eu sei que americano gosta de comédia assim. Por isso que comédia pastelão é o que mais vende nos Estados Unidos, né? Eu ri pra caralho dessa piada. Ok, cara. Mas você, né, cara? E o pior é que a produtora da Adam Sandler tá querendo processar a galera que assiste os filmes dele no Pop Time. Sério? Sério. Por quê? Pô, porque estão assistindo o filme dele de graça, né? De forma legal, né, cara? Caralho, você assistiu, você sempre sabe, porque você assistiu um filme do Adam Sandler, deve ser um bagulho muito triste, cara. Deve ser bem depressivo. Caralho, mãe, tomei um processo. Ai, filho, puta que pariu. Por quê? Porque assisti um filme do Adam Sandler. Mas o Adam Sandler, eu acho que um dos grandes problemas é que ele quer fazer papel de tudo, né? Provavelmente dele mesmo nos filmes, mas quando ele faz alguns filmes, sei lá, ele até que atua bem, cara, algumas vezes. É tipo o Ben Stiller, né? Ele é tipo, mas eu gosto do Ben Stiller. Eu também, cara. Eu prefiro o Ben Stiller do que o Adam Sandler. Sim, eu também. Sabe, o aquele lá, tá, Entrando Numa Fria é legalzinho. Os outros são uma bosta na continuação. Eu gosto do 2, cara. O 3 eu acho já... O Entrando Numa Fria maior ainda, né? É, já acho bem... Não, é Entrando Numa Fria com os filhos, eu acho. Não, assim. É com a família. É, com a família. 3. Esse eu já acho muito forçado. O 2 é até que é engraçado, cara. Eu gosto do 2. É, o 2 é aquele... É aquele que ele encontra os pais. É, aquele que encontra os pais dele. É, ele apresenta. A Vida Secreta de Walter Smith também é legal. Ué, eu acho lindo pra caramba esse filme. Sim. Ah, Trovão Tropical. Trovão Tropical não é tão legal, né? Mas Trovão Tropical é engraçado. Até o... Uma Noite no Museu, eu gosto também. Uma Noite no Museu, sim. Os 3, cara. Apesar do 3 ser meio... Nhé, mas é legal. Sei lá, cara. Eu não gosto da dançando. Abraço a dançando. Você é um cara legal. Mas eu não gosto de você. Um cara legal, mas não gosto de você, ok? Não, eu não gosto dos filmes dele, cara. Um cara que eu acho engraçado pra caralho, eu gosto dos filmes dele, é o Jim Carrey. Eu gosto pra caralho do Jim Carrey. E eu acho que o Babylon 2 ser muito chato, cara. Então, cara, mas eu gosto mais do Jim Carrey fazendo filme sério do que fazendo filme comédia, tá ligado? Tipo... Não que eu não goste de O Grinch, não que eu não goste de Ace Ventura, mas, puta, eu acho O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças lindo pra caralho. Qual que é aquele filme que é ele num reality show? É o Show de Truman. Show de Truman é um dos meus filmes favoritos. Sim, cara, eu achei excelente. Bom, cara. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é muito bonito também. É que o Jim Carrey, ele ficou muito estigmatizado. Isso. Como ator de comédia pastelão, né? É, cara. É mais comédia dos anos 90, né, na verdade. Saúde, porra. Saúde, porque a comédia dos anos 2000 pra cá é diferente. Se for ver Todo Poderoso, o estilo de comédia é totalmente diferente do, sei lá, do Ace Ventura, por exemplo. Todo Poderoso é engraçadinho também, né, mano? Sim, acho muito bom Todo Poderoso. Todo Poderoso é bom, legal. Então é muito. Eu gosto daquele número 23. Número 23 também, né? Nossa, eu não gosto daquele filme. Número 23. Acho bem chato, mano. E a namorada dele se suicidou, né, mano, recentemente? Qual a namorada? A namorada dele é uma fotógrafa. Ela se suicidou recentemente. Sério? Eu vi uma foto dele carregando o cachorro. É, ela é uma fotógrafa irlandesa. Puta, que bosta, hein? Aí tem a foto deles. Acho que foi ontem o velório dela. Aí... Foi ontem. Aí tem a foto dele carregando o caixão. Porra, triste, né, velho? Ah, quem tem uma história triste de vida também é o Keanu Reeves, né? Por que o Keanu Reeves? A mulher dele suicidou lá. Ah, sim. O filho morreu também. Caramba, não sabia disso. O cara tem uma puta história de vida, cara. Dá uma olhada, assim, cara. Apesar de eu não achar ele tão bom ator assim, mas, mano... Eu gosto do Keanu Reeves. É muito... Eu gosto do Keanu Reeves pra caralho. Sério, eu não acho. Tá. Ele. Eu tô levando isso por Matrix, talvez. Talvez. Porque mas ele tá muito sumido também, mas né? Mas eu gosto do Advogado do Diabo. Eu assisti 47 Ronins ontem. Gostou de 47 Ronins? Eu não assisti. Eu gostei, mas eu achei bacana, bem japonesão. Não, o 47 Ronins fez um baita de um sucesso lá no Japão, mas não sabe se foi um fracasso de bilheteria. Constantine dele é legal também. Cara. Sim, também. Constantine é legal dele também. Só que, né, como eu não entendo de Constantine, então... Eu gostei. Eu só não gostei daquele crucifixo que é uma espingarda. É. Cara, crucifixo que é uma espingarda? É, ele carregou uma cruz, uma espingarda em forma de cruz, cara. É bizarro. Caramba, que bagulho over the top. Ué, o Fernandinho Beiramar carregava uma pistola dentro de uma bíblia, cara. Assim, quer dizer que é bom. Tô vendo qualquer coisa, tio. O Brasil, Brasil sempre na frente. Essa potência mundial que é o Brasil. Menos no LOL. Que é isso, tio? Os caras foram lá pro campeonato mundial. Eles fizeram a campanha mais foda do Brasil. Venceu duas que perdeu quatro. A melhor campanha do Brasil, cara. Para. Ai, caralho. Foi engraçado ver, né? Eles perderam dois jogos seguidos. Aí o terceiro jogo eles ganharam e perguntaram pro top laner deles, né? Ah, quem você acha que é melhor que você? Ninguém, eu sou melhor que todo mundo aqui. Nossa. Sério que o cara falou isso? Não, porque não, a gente não conseguiu aplicar nosso jogo, mas agora não vai ter mais derrota. Agora a gente vai aplicar nosso jogo. Isso aí. Tipo, a gente vai ganhar coreano. Eu acho que a gente tá começando a entender como as seleções escrotas se sentem na Copa do Mundo, tá ligado? Tipo, sei lá. Arábia Saudita, posso crer. Tá ligado? Ganha um jogo e essa é a melhor campanha da Arábia Saudita dentro de 15 anos na Copa do Mundo. Primeira vitória e um empate, tá ligado? Fico pensando, caralho, uma derrota e um empate. Uma vitória e um empate, essa é a melhor campanha dos caras. O Brasil tá sentindo isso no LoL agora, né, mano? Porra. E no futebol também. É, no futebol também. O Chile passou o Brasil, cara, no ranking mundial. Passou? Passou. Caralho. O Brasil tá triste. Mas acho que tá em décimo primeiro, cara. Não tô lembrado. O Chile tá. Aí a culpa da Dilma. Tá, a culpa da Dilma. É, sempre é. A infraestrutura de internet no Brasil é ruim, então. Mas a infraestrutura é ruim no Brasil pra tudo, né? Não é só pro LoL. É ruim pro vôlei, é ruim pro atletismo, é ruim pra nação, é ruim pra vida. É ruim tudo. Tipo, eu acho pra vida. Eu acho um erro, por exemplo, um país como o nosso, que tem uma cultura alta em esporte, não utilizar ele em prol da educação e da cultura, sim, né? Sim. Se você for ver, o disparate que é a organização do futebol masculino pro futebol feminino é muito grande, cara. Sim, muito grande. Não, comparação do futebol pra qualquer esporte que seja. Não, aqui no Brasil. Sim, mas eu tô cobrando o mesmo esporte, a diferença de sexo, masculino pro feminino, tá ligado? Já é um disparate muito grande, agora imagine pra outros esportes. Inclusive, no esporte infantil, melhor. E o pior é que eu não sei o que dá na cabeça de brasileiro. Você tá ligado, Gabriel Medina, né? Eu sei o que dá na cabeça de brasileiro: samba e cachaça. Hein? O Gabriel Medina. Sei. O povo chegou e falou: puta merda, o melhor skatista de todos os tempos. Mas ele não é surfista? Surfista. É surfista, desculpa. O que dá na cabeça de brasileiro? É o melhor skatista aquático, né, Luiz? Não, ele tá interpretando jornalista, ele tá sendo jornalista de respeito. Tipo, cara, é o melhor... Tá que nem aquela repórter que foi ver qual foi a banda no Rock in Rio? Eu não sei, cara. Por que ela falou o nome da banda errada? Você não viu essa história? Ela falou alguma besteira lá, cara. Eu não entendi a história também, mas... Ok, obrigado. Informações completas, muito obrigado. E o... Eu não sou jornalista. Chegaram e falaram, porra, Gabriel Medina, o melhor surfista da história. O cara foi no passeio da primeira fase do ano. Porque o cara deixa a fama subir a cabeça, né? Eles ainda estavam andando com o Neymar. Eu não sei se é o cara ou é o a mídia que faz isso, cara. Querer subir. O Massa. Né, o Massa era o grande e tal, o Zica. Eu acho que o problema na Fórmula 1 foi mais o Rubinho Barrichello. Principalmente o Galvão Bueno, né? Colocou ele como substituto do Ayrton Senna, aquela coisa toda, né? E aí a gente já sabe como chegou, né? O cara não conseguiu aguentar a responsa, né? De substituir o Ayrton Senna. Levou uma molada na cara também, em alta velocidade. Foi o Massa que levou a molada. Eu achei aqui a notícia lá que o Pedroca tava falando, que o Pedroca deu a notícia completa. A mina, ela falou que... A mina é a repórter da Globo, né? Ela foi lá no Rock in Rio. Perguntaram pra ela qual banda ela queria assistir. Ela falou que ela veio pro Rock in Rio assistir o Nirvana, que é uma banda que ela gosta muito desde pequena. E depois ela completou que não, eu vim assistir o Metallica, desculpa. Confundiu Nirvana com Metallica? Ah, mas é a mesma coisa. Que é a banda que ela gosta desde pequena. Né? Igualzinho. Só pra avisar ela, o Nirvana não existe desde 94. Entendeu? Desde 94 Nirvana não existe mais. Nirvana é aquela banda do maluco loiro que se matou, né? Ou que morreu. Caralho, é. Maluco ou louco que se matou, isso mesmo. Maluco loiro, né? O maluco. Mario. É essa mesmo, seu filho da puta. Cara, fica puto. Fico mesmo, tio. Cara, erro assim de jornalista tem um monte. Até hoje eu lembro da mina que tentou cumprimentar o cego, porra. É verdade. Não, e o Luciano Huck que fez aquela piada com a menina. Piada? Sei lá. piada, eu não vi. Aquele. Tá ligado aquela ginasta olímpica, né? Que tipo, a Jade Barbosa. Sim. Ele chegou e falou: ah, é uma pena que você não pode andar, alguma coisa assim, cara. Não, eu sei que ele, quando o Brasil perdeu o jogo da Copa pra Alemanha, né? O 7-1, o Galvão Bueno entrou ao vivo no programa dele, né? Aí ele pegou e falou assim: nossa, essa derrota do Brasil pode ser comparado com o atentado do 11 de setembro. Nossa, velho! Aí o Galvão. Isso foi muito errado, bicho. Nossa. Aí o Galvão Bueno sacou que ele tinha falado. Muito errado é pouco. Não, e o programa é ao vivo, né? Aí na hora o Galvão sacou que ele falou merda, né? Ele: não vamos comparar assim, foi uma tragédia, mas, né? Um aconteceu com vidas, a Copa do Mundo é só um esporte, né? O Galvão tentou dar uma arrumada. Foi, cara, ele falou. Nossa, mano. Que foi ter comparado com 11 de setembro, cara. Cara, ele podia ter dito 11 de setembro do futebol brasileiro, que ia ficar mal, mas não ia ficar tão ruim, sabe? É. Pois é, cara. Mas ao menos ele não é formado em jornalismo, né? Graças a Deus. É. Nem dublagem. É, ele é o trabalho, né? Ele é formado em publicidade. Olha só. Parece que isso te persegue, né, Kaki? Era a área que você ia. É, pois é, né, cara? Publicitários em gerais, alguns são meio babacas. Já pensou depois na Globo, o Caldeirão do Caco? Caldeirão do Caco. Ele ia ser todo tematizado em Muppet. Por falar em Kermit, vocês viram que a menina do Game of Thrones foi. Ela foi comparada com a namorada do Caco? Com a Pig. Sim. Não é com a Pig, com a nova. Ah, nossa. Sim, com a nova namorada do Caco? Você nem sabe qual a sua nova mulher, Caquinha. Não, pensei que ele tava falando da Pig. Não, eles compararam a menina lá do. A Targaryen. Não é a Targaryen, é a puta merda, esqueci o nome da mulher. De quem você tá falando? Eu esqueci o nome da personagem. Tá, cara. Fala o que a personagem faz, pelo amor de Deus. ela é casada com o filho do. Da Cersei lá. Puta que pariu, velho. Ah, bom. Qual o nome dela? Agora deu pra... é a Marjorie, né? Isso, a Marjorie. Ainda bem que você assistiu o seriado. Não, assim, pô, mas eu não decoro o nome de ninguém, não, cara. Eu só sei do Jon Snow e da Daenerys, cara. Ele explicou igual o velho explica a novela agora, sabe? É, aquela lá, que nem minha avó. Vai alguém lá na casa da minha avó, ela quer falar pra gente: não, vem um menino aqui em casa. Que menino, vó? Menino, menina ali de baixo. Casado com aquela outra. Exato. E compararam ela com a namorada do Caco, por quê? Porque elas são parecidas? Eu não assisto seriado, desculpa. Bom, o papo tá bom, mas eu vou ter que vazar, galerinha. Vai pro inferno. Ah, isso eu vou mesmo. Depois das piadas que você fez antes da gravação, vai mesmo. Mas vai com força. Inferno é muito melhor que o céu, segundo o Parque dos Fundos, cara. No céu é só o cara que fala errou feio, errou rude. E no inferno tem quem? Caraca, eu não lembro, já vi. Nunca vi o vídeo do Parque dos Fundos no inferno? Não, mano, parei de ver. Assisti Parque dos Fundos, sei lá, em 2000 e sei lá quanto. Assisti na época da Judite. É, faz uns 3 anos que eu não assisto Parque dos Fundos, mano. Os 3 não, vai, mas uns 2 com certeza. Ah, tá, eu tô indo lá, falou pra vocês. É inferno. Falou, cara. Marcelo, temos um problema. Qual é o problema? São muitas pessoas pra responder, eu não sei quem responder. Vamos começar a fazer eliminações. Calma, você tá falando do Tinder? Fecon, você tá se dando bem no Tinder? Ah, legal, tem várias pessoas pra conversar. Sério, um amigo meu, ele curtiu um travesti sem querer. Você tá passando do nível de conversa no Tinder ou tá só na conversa ainda? Eu curti um cara no Tinder. Você curtiu um cara, foi sem querer? Foi sem querer, foi passando pro lado e passei pro outro. Não tem como discutir? Não, só tem. Não. Tem que pagar. Nossa, que bosta, cara. É muito caro? Cara, R$80 por mês. Eu ouvi no Nerdcast. Que é Olha aí, assim que eu gosto. Ouvi no Nerdcast, mas é uma fonte. Não paga de sabichão, que nem alguns por aqui. Sim, ouvi no Nerdcast, no último Nerdcast, inclusive. Que é 50. Não é 50 não, acho que é só 20. Pô, mas agora começa esse negócio de Tinder pago. Isso é muito ralado. Mas é. Tem limite de like. É R$20 ou $20? Não, é dólar, é dólar. É dólares. Então R$80. Aí tu paga R$80 no Tinder, mais R$80 saindo com a menina do Tinder. Não, aí porra, R$80 é pra desistir sair. Dessa merda que é uma... R$80 pra sair, cara. Você não tá saindo pra lugar nenhum aqui em São Paulo com R$80. É, cara, vai no Habib. Mas é melhor do que você sair e conhecer alguém. Você gasta R$80 sozinho no McDonald's aqui em São Paulo. Ah, sim, em qualquer lugar. Um McLunch feliz, você gasta 80. Mas e aí, Felipe, caraca, tá se dando bem com alguém no Tinder? Qual é que é? Ah, tô conversando com algumas pessoas aí. É maneiro, cara, é tipo, super divertido. Mas tá usando pra conversar com pessoas? Pra conversar você usa o Facebook, porra. Não, a gente pra conhecer pessoas, né? Você começa na para quê? Seja sincero, conhecer pessoas para quê? Ah, para fins de troca de fluidos. Eu torço muito pra você, Fico, se dá bem no Tinder com alguém. Melhor com os travestis, com as pessoas más. Ah, mas o cara que eu curti é legal, tô falando com ele. Nossa, velho. Vocês viram a... Vocês já viram aquele sprint de Tinder que o cara quer pegar a pequena, só que ela só quer a amizade do cara, saca? Ela tá no Tinder pra ter amizade. Nossa, velho, é, tá no lugar certo. E ela tá no WhatsApp e não quer receber mensagem de texto. É. Outro dia eu olhei uma no Tinder, assim, que a apresentação dela no Tinder tava... É, aqui, estou aqui só para conversar e tal, e nada de diversão, comigo só relacionamento sério. Caralho, essa pena tá muito errada aqui. Como é que é a sua apresentação no Tinder, Fico? Eu sou um pouco estranho, gasto meu pouco tempo livre assistindo séries, animes e programando. Enfim, eu disse que eu era estranho. Ah, eu pensei que ia ser algo mais legal, tipo, sei lá. Sou gordo? Gordinho gostoso. Gordinho delícia. Gordinho delícia, a procura de amor. Gordinho delícia, a procura da felicidade. Programador gordo. Já achou alguém no Tinder com a calça da Corova, com a foto do perfil da calça da Corova? Você tá com raiva dessa calça, hein, cara? Eu tô muito ódio dessa calça, cara. Vocês não fazem ideia do quanto eu tô com raiva dessa calça. Mas você só descobriu como ela era feia ontem? Não, eu já sabia que ela era feia, só que eu não achei que ela fosse ser tão horrível quanto eu vi ontem, pessoalmente, saca? Ah, por quê? Você nunca tinha visto pessoalmente? Não, só em foto. Caralho, eu trabalho com um cara que eu acho que o guarda-roupa dele é só aquele tipo de calça. Caralho, cara, essas calças são muito horríveis, dude. Meu Deus do céu. Ah, cara, eu já ouvi falar dessas calças, mas como é que é? Cara, ela tem um... Na parte das coxas e da virilha, ela é tipo... Ela explode, tá ligado? Tipo, é três calças. É tipo se ela tá como se ela tivesse cagado e com exatamente. Como se ela tivesse cagado. É tipo e a calça tem um babador na frente escrito enorme em letras garrafais brancas, Corova. Corova, é. Corova. Tipo... É, escreve Corova no Google que vai aparecer. É. Ah, parece maneira. Não, não é maneira, cara. Não é maneira. Parece maneira. É a segunda calça não mais é feia maneira, do mundo. Não é maneira, cara. Qual é a primeira? A Saruel, né? A Saruel. Calça do Aladdin, né, cara? Eu acho que é completamente diferente. Parece confortável, para. Não é confortável, não deve ser, cara. Eu pesquisei e apareceu a foto de um batutinha. É o Alex. Alex é o líder dos batutinhas. Ah, cara, não sei. Aquela é feia, ela é feia. É que bom. Não deve ser usado em público, não deve. É, com pijama, talvez. Pode ser. Desde que não saia dentro de casa. Por que você vai sair de casa de pijama? Qual o problema? Ah, sei lá. Cosplay de Dr. Who. Eu tinha uma inquilina aqui em casa, né? Que ela ia comprar pão de baby doll. Uma inquilina em casa? Você alugava a casa? Ah, a casa aqui de trás, dá pra alugar. Tem uma casa aqui atrás que a gente aluga. Ela ia comprar pão todo dia de baby doll. O problema é que ela tinha, sei lá, uns 20 arroba, tá ligado? Ah, ok. Eu não peguei, 20 arroba é peso? É gorda pra caralho. Ah, entendi. Cara, 20 arroba é uma chupeta de baleia. É gorda pra caralho, ela era vesga também. Então não era uma cena boa no Estrave. Pedroca, você lembra do Rodela que tinha no programa do Ratinho? Eu nunca assisti o Ratinho. Não pegava SBT na sua cidade, eu entendo. E era igual, tinha. Falou o cara mesmo. Que mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo. É, o ar poluído, tá ligado? Ah, cara, eu tenho ar poluído, mas eu tenho informação. O cara não vai respirar. Por que eu quero respirar, tio? Prioridade na vida. Caralho. Não, triste, o cara mora em São Paulo, polo da tecnologia do país e faz de jornalismo. Ah, cara. Para com essa o cara putaria. É o ariano do ariano. Não é porque você faz programação que todo mundo no universo tem que fazer, cara. Não, tipo, direito é maneiro. Engenharia é maneiro. Mas jornalismo, cara, poxa. Ah, seu jornalismo mesmo. Quando você morrer, quem vai escrever sua notícia sou eu, cara. Lembra de escrever o meu nome certo, por favor. Deixa comigo, velho, que tá feio com. Beleza. Fernando Chibeão. Cara, eu tenho um professor que ele faz todo dia a mesma piada comigo. Ele te chama de Fernando Chimarrão? Não, ele fala, Xi, é bom. Ah, nossa, mano. Nossa. Ah, professor, chega. Abraço, abraço, Renato. Apresenta isso aqui pra ele. Pública, né? Ele curte podcast, ele... Manda pra ele, manda isso aqui pra ele. Vou mandar pra ele, ele escuta o Jovem Nerd. Ele é professor de podcast? Ele é professor do quê, cara? Ele é professor de programação. Ah, tá, por isso. Ah. Eu pensei se ele fosse professor de história, ele faz as mesmas piadinhas que o Tucano. Nossa. Não, mas as piadas dele são muito ruins. Desculpa, professor. Professor nível Alex, né? Cara, professor é um ser, sei lá, eu tinha um professor que era bizarro, o apelido dele era Cazuza. Cazuza. É que ele era magrelo, a gente falava que ele tinha AIDS, a gente tinha ideia de que os três... Nossa! Não, cara, você tá muito errado, bicho. Ele odiava esse apelido. Tinha um risco que vai pro inferno, né? Não, ele odiava esse apelido, Cazuza. Aí, por que será? Aí ele passou um trabalho, eu nem lembro do que era o trabalho. E no final pediram pra eu editar um vídeo, né? No lugar de fazer slide, tiveram a genial ideia de fazer um vídeo, né? Aí eu mesclando texto com imagem, texto com imagem, texto com imagem. E eu lembro que eu decidi colocar a bossa nova, né, no vídeo, porque tinha alguma coisa a ver com a matéria. Agora eu não lembro qual era a matéria. E no final, eu falei assim, mano, quer saber? Meu grupo, todo mundo já passou de ano. É o último trabalho do semestre, que se foda. No final meti um Cazuza. Ganhei 10. Meu Deus. Sério? Sério. Ele era professor de português, mas ele andava com livro, né? Se a gente arrancasse o livro da mão dele e jogasse pela janela, ele não ia conseguir dar aula. Uma vez ele escreveu na lousa, os menino. O professor, tá errado. É, tá errado ali na lousa, né? Você acredita que ele foi olhar no livro primeiro pra ver se tava errado mesmo? Sério. História de professor, a minha professora de biologia era apaixonada pela voz do Caquinho. Ué, como é que ela ouvia a minha voz? Você lembra da Mariana, Marcelo? Lembro. Lembro com gosto. Lembra com gosto? Bonita. A professora era bonita e ela era apaixonada pela minha voz. Exatamente. Ah. Você lembra daquele trabalho do fungo que você narrou pra gente? Lembro. Então, ela se apaixonou pela sua voz. Eu sou zica, moleque. Eu lembro. Minha mano, visa, né? Foi muito difícil, cara, pra gravar aquilo. Eu sou muito ruim gravando coisa, cara. Foi foda. Eu sou o cara do improviso, horas, velho. Tipo, 2 horas de gravação e não conseguia seguir a droga do roteiro. Filho da puta, eu conseguia ler a parada. Eu sou muito ruim gravando, cara, lendo alguma coisa. Você é louco, velho. É só ler que aqui não, ele queria inventar a palavra que existia, usar termo e tudo mais. Eu quis começar a falar de Doctor Who no meio, não, mentira. Não. Que sim. Mas eu gostei de ter narrado o trabalho pro Feijo com. Foi maneiro, ela não sei curtiu. De quem foi a ideia de merda também de colocar o Caco pra narrar, mas ok. Foi minha. Eu ia narrar, mas falei, a minha voz é uma merda. Porque aí, a do Caco é boa, né? É melhor que a minha, cara. A gente tirou 10 naquele trabalho. Mentira, a gente tirou 4, mas valia 4. Então é um 10. Ela dava aula pra mim e pro Marcelo. Eita, não, esse é assim, moleque. Vocês estavam em que série? Desculpa a pergunta? Tá, não. Segundo ano. Segundo não, a aula com a Mariana foi primeiro. Foi primeiro ano do colegial. Esse é sim do Marcelo, cara. Foi é muitas que, homenagens. É que pra um garoto. Foi muitas homenagens. Pra um garoto de 16 anos, aquilo ali era. Aquelas blusas gigantes que ela baixava. Pegar ela era muito bonita, sabe aquelas saias bem ajustadas? Ela era a alegria da escola. Era. E quando ela pegava a bazuca dela, cara, nossa. Ela tinha uma piada na minha sala que ela falava, eu vou pegar a bazuca e entrar em você. Aí ela baixava, pegava a bazuca. Ah, e os tarados? É, então, aí o pessoal era... Eu adorava, entendeu? Cara, a minha professora de biologia, ela era bizarra. Primeiro porque ela morava em Minas Gerais, né? Dava aula em São Paulo. Porque errado, já, biologia, né? Apareceu o Felipe Neto. E segundo porque ela era torcedora doente do São Paulo. Então assim, o certo, imagino que é assim em todo o Brasil, mas em São Paulo tem uma lei onde pessoas não podem utilizarem celular na sala de aula. A não ser, pra ela, a não ser que esteja jogo do São Paulo, que os moleques escutam e avisam pra ela quando tá o placar. Ela era maluca, e fora que ela nunca ia pra escola, porque ela morava em Minas Gerais. Caramba, quanto tempo de viagem de São Paulo até Minas Gerais? Não, algumas horas, cara, mas porra, você imagina fazem isso todo dia? Pois é, então ela nunca ia. Eu tenho aula. Nossa. Com o Chico Santos. Como assim? Ele chega na sala e começa a distribuir pontinho, sabe? Quem quer pontinho? Ah, sim. Ah, eu sei bem de quem você tá falando. Coach. pra ele. Cara, na última aula a gente deixou ele tão puto, ele deu um chute numa mesa. Ele tem uma bico na cadeira, cara. Ela voou até o fim da sala. Ele começou a gritar. Não faço nada. Cara de palhaço. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não! Esse bando de paternista! O que vocês fizeram pro cara, velho? É que ele é um professor, tipo, muito calmo, sabe? Ele só explica pra garota que... e dá pontinhos, assim, pras pessoas que respondem o nome certo. Não, aquele é um porra de um pedófilo. Ele só que ele... Pra mostrar os elementos, que ela pega. Olha, o elemento pega, você pega o elemento e gira, que ele fica passando na mão da menina. Olha que filha da puta. É melhor você cortar o nome dele, Caquinho, senão... Sim, corta, por favor. Pode dar merda. Eu sei que... Não, corta não, já passei de ano, foda-se. Não, eu tirei zero na prova dele. Eu tinha um professor... Caralho. Eu tinha um professor de física, que ele era desse tipo também. O moleque chegou no último semestre, o moleque precisava de um 8 pra passar na matéria dele, né? E o moleque não tinha entregado nenhum trabalho. Então ia ser impossível ele tirar um 8, né? Ele chegou no professor e falou assim, professor, preciso trocar uma ideia com você, mano. Aí ele sentou do lado do professor e falou, professor, ó, eu fiz as contas, eu preciso tirar um 8 na matéria do senhor, mas eu não entreguei nenhum trabalho, eu não tenho nada no meu caderno pro senhor visitar. Aí o professor... O professor olhou assim, tipo, com cara de filha da puta, né? Aí o professor, de quanto você precisa mesmo? De um 8. O professor abriu o diário e meteu um 10. É sério? Caralho. Sério. E qual, sucesso. Qual foi o preço? Não, a gente tava no terceiro ano, tá ligado? No último semestre do terceiro ano, tá ligado? Aí a menina que tava na frente do professor falou assim, professor, o senhor vai dar o 10 pra ele assim? Ele, minha filha, você acha que eu vou criar essa desgraça mais um ano aqui na minha sala? Vai embora, tio. Vai embora, vai ser feliz. Ó, foi sincero. Foi lá e meteu 10 pro cara, tio. Fora que, assim, ele morava atrás da escola, né? E ele falou que sempre morou naquela casa. A casa onde ele mora era dos pais deles e o cacete, né? E ele sempre... Morava sozinho. Morava... Não, morava com a esposa. Mas quando ele se casou, a esposa... Ele já tinha casa, tá ligado? Acho que a casa era dos pais dele. Quando ele morreu, ele herdou a casa. Aí ele se casou e foi morar naquela casa que ele morava. Já... Bababá. Era atrás da escola. Tipo, uns 3 quarteirões atrás da escola. Aí ele falou que... Que ele sempre deu aula longe. Ele dava aula longe pra cacete. Aí ele falou que quando o professor todo ano tem que ir na Secretaria de Ensino e se cadastrar, né? Pra qual escola ele quer lecionar. Aí ele falou que um ano decidiu que queria estudar, que queria trabalhar mais perto de casa, tá ligado? Que ele já tava ficando velho, tava fazendo viagens muito longas. Aí ele pegou e perguntou, deu o endereço dele pra menina lá da Secretaria de Ensino e perguntou, não tem nenhuma escola mais perto da minha casa, não? Aí ela, tem essa, que fica 3 quadras da casa do senhor. Nunca ouvi falar dessa escola, ela é nova? Ela, não, essa escola é velha pra cacete. Aí ele falou que um dia, ele falou que todo domingo ele vai comer pastel, né? Não, todo sábado, que a feira lá é dia de sábado. Todo sábado ele ia comer pastel. E, mano, a barraca do pastel era na frente da escola. Caralho. Você tá na barraca do pastel, atravessa a rua, você tá no portão da escola. Ele falou que um dia tava comendo pastel, começou a olhar assim pro muro que tinha na frente dele. Ele foi procurar o nome e achou lá. Escola Estadual, bibibi, bababá. Ele falou, cara, é aqui. O cara morava 50 anos do lado da escola, não sabia. Que história de vida, hein? O professor é maluco. Que história de superação. Porque o professor era doente, é? Velho. Mas ele era mó legal. E ele era fã maluco dos Racionais. Mas ele era legal, deu 10 pro meu amigo de graça. Pô, cara, reprovar no terceiro ano é muito vacilo. Porra, que repetir o terceiro ano deve ser uma merda. Por quê? Alguém aqui dessa gravação pode repetir o terceiro ano? Não. Difícil. Só se eu matar alguém na sala. Química nunca repete. Eu fiquei de DP em química, hein, cara. Não foi no terceiro ano, mas eu fiquei. Ah, cara, mas não. Ah, não, mas tá, até o terceiro tem DP, tem umas par de coisas, mas chega no terceiro. Eu fiquei de DP no primeiro. Foi uma da hora. A professora uma vez foi falar o nome dos alunos, né? Foi falar as notas. Ela, fulano, 10, ciclano, 9. E eu tinha três amiguinhos na sala, né? A gente era um quarteto de roqueiros bizarros na sala. Era eu, o Gaga, o Ceará e o Joselito. Caramba, cara, eu tô imaginando você com cabelão. E sim, não, era punk, porra. E sim, esses são os apelidos. E aí ela falando a nota de todo mundo, fulano 5, fulano 10, ciclano 8, bibibi, blá, blá. Joselito, 3, Ceará, 2, Caco, 1. Ela parou assim, Gaga 0. Foi em ordem ainda? Foi. Pior que foi, cara. Não eram os nossos nomes seguidos, mas se a gente colocasse o seguido do outro, seria essa ordem. É, cara, meus amigos foram expulsos da escola, se fuder. É sério? Por quê? Já contei essa história, eu acho, não no Vortex, eu contei no Dollars uma vez. Conta aí, no podcast do mal não vale. eles... É, pra você. Eles arrumaram briga com uns funkeiros lá da escola, tá ligado? Uma vez. Que merda. E... Não, o legal é que assim, em um minuto todo mundo tá bebendo junto, dois minutos depois eles estão se batendo. Os moleques... os meus amigos começaram a brincar de lutinha, tá ligado? Fingiram que eles estavam brigando. E aí, cara, os funkeiros quiseram zoar eles e começaram a jogar um monte de coisa em cima deles. Jogaram uma caixa de papelão que tinha por perto, jogaram... Só que aí um dos caras tinha spray de pimenta e jogou no olho deles. No! No olho... Caralho, cara, que vacilo aí. Aí os caras... Aí os meus amigos foram até a viela mais próxima e se armaram com pedaços de madeira, ferro e um skate. O que eu sei é que o Gago acertou o skate direitinho na cabeça do moleque que tacou o spray de pimenta na cara dele. Eu não tava me via, né? Ainda bem, né? Escapou da expulsão. Não, eu sei que eu tô indo pra casa. Não, mas foi na rua, tá ligado? Não foi na escola isso. Foi na rua. Eu sei que eu tô indo pra casa. Calma, eu vou chegar lá. Ah, tá. Desculpa. Eu tô indo pra casa, né? Não, eu tô indo pra escola no outro dia. Toca meu celular. Era meu amigo Ceará. Ele... E aí, cara? De boa? De boa. Ele, leva alguma coisa que machuque. Oi? É, leva alguma coisa que você consiga se defender. Porque a gente comprou a briga com os caras aí, os caras estão nos ameaçando. Bom dia pra você também, cara. Beleza, chego na escola. O costume da gente era chegar na escola e ficar no muro da escola um esperando o outro, né? Pra gente estar todo mundo junto. Moleque. Ah, que lindo. Mas tinha um baile funk do outro lado da rua, moleque. Mano, era muito nego, velho. Quando eu olhei assim pro outro lado da rua, eu vi uma mancha preta andando, tá ligado? Os moleques estavam andando tão juntos e tão trancados que se tornaram um só. É tudo da comunidade, né? Não, cara. E aí, que a gente entrou pra escola suave e tal, os moleques falaram, mano, você trouxe alguma coisa? Eu falei, não, mano, você me avisou, eu já tava no caminho, o que que eu ia trazer? Eles, tá, beleza, suave. Aí eu, tá, vocês trouxeram alguma coisa? Eles abriram a mochila. Mano, eu nunca vi tanta arma branca na minha vida. Nossa, os caras trouxeram faca? Não, os caras trouxeram faca? Não, tinha katana na parada, tá ligado? Mano, soco inglês, tinha uns 20, cara. Tinha um com uma machadinha. Aquela machadinha dele. Caralho! Aquela machadinha dele era bonita, mano. A polícia pegou. Não, aí, os moleque, não, a gente vai pro pau, não sei o quê. Beleza, vamos pro pau. Você não ia junto? Não, calma. Em tese, eles não queriam que eu me envolvesse, porque eu não tava na briga e tal. Eu sei que eu tô sentado fora assim da sala, esperando os professores, eles lá dentro, né, combinando como eles iam matar todo mundo. Chega um dos moleques que eu sei que eles tinham brigado em mim, tá ligado? E o moleque tinha estudado comigo uns anos atrás. Ele chegou e falou assim, cadê seus amigos? Eu tô lá dentro. Ele já tá, ó. Quando você sair, você não sai perto deles e sai de boa. Que eu te conheço, eu sei que você não tava envolvido. Olha que legal. O cara foi legal. As ruas, mano. Eu tinha estudado com o cara, a gente fazia trabalho junto. O cara era meu parça. Amizade das ruas, filho. É, não, ele falou, ó, tô ligado que você não tá envolvido, você sai fora. Só que assim, sempre tem um covarde que caga a história, né? Ah, sim. E dessa vez foi o Joselito. Ah. Porque surgiu uma história que um dos moleques tava armado. Os outros moleques, tá ligado? Tava armado com uma arma. E o Joselito cagou de medo. Só um, é verdade. Só um. Pô, falaram uma arma, não, mas eram muitos moleques pra baterem neles. Eram muitos moleques pra baterem em cinco. Aí, o Joselito ficou com medo e chamou o pai dele. Ah, e o pai dele era... Ai, caralho. Aí, quando ele chamou o pai dele, porque ele era menor de idade pra completar a história, pra sair da escola, ele tinha autorização do pai. Aí o pai dele quis saber o porquê. Não, pai, chega aí que eu te explico a história. Quando o pai dele chegou lá, que ele explicou a história pra conseguir sair, o pai dele falou, quero falar com a sua diretora. A diretora pegou e chamou a polícia. Eu sei que a gente tá na aula do professor maluco que não sabia que a escola era perto da casa dele. Esse cara atrai, né? O cara atrai as coisas pra ele. E tá tendo aula de física lá, bibibi, bababá, do nada, bate na porta. Quando ele abre a porta, é um PM. Licença, professor. Nossa. Aí entra o PM, entra acompanhado de outro. Um ficou na frente da sala e o outro foi revistar as bolsas. Então, a gente precisa revistar a mochila de alguns alunos e tal. Ele foi revistando mochila por mochila, mochila por mochila, mochila por mochila. E os outros moleques que estavam com alguma coisa, eles tinham feito a mesma coisa. Tinha ligado pros pais e eles tinham vazado. Menos o Gaga. O Gaga ficou na sala, né? E aí, cara, eu sei que o policial foi passando de mesa em mesa, de mesa em mesa, de mesa em mesa. O Gaga era o primeiro da fileira, eu era o segundo, né? Aí o policial parou na frente da minha mesa. Pegou meu livro do Paulo Coelho. Mano, eu tava lendo o livro do Paulo Coelho, ele leu a capa, leu a orelha, começou a ler a página que eu tava lendo, olhou pra capa. Que emprestado. Olhou pra mim e falou: Você tá lendo? Não, filha da puta. Eu não gosto de carregar peso. Obviamente eu não pensei que eu ia levar um tapão. Aí o Gaga pegou e falou assim, o Gaga olhou pra mim e falou, mano, eu vou me entregar, tio. O que você tá falando, velho? Mano, é melhor eu chegar no policial e falar do que o policial abrir minha mochila e descobrir alguma coisa. Das consequências, realmente você está certo. Aí eu sei que ele chegou no... Ele chegou no policial que tava parado na frente da sala, né? Falou, cara, tá. Falou, cara, eu tenho um negócio dentro da minha mochila. Aí o policial, como assim? Ele, eu tenho um negócio aí dentro da minha mochila que eu trouxe pra me defender. O policial, ah, tá, o que que você tem? Moleque, ele abriu a mochila. Mas ele tirou a espada do Bleach, moleque. Peraí, qual delas? Qual delas? Qual delas? A do Ichigo. As é um pacto gigante. Não, mas qual das espadas que ele tem? A maior, cara. Ele tirou aquela espada do maluquete do Samurai X, do Sanosuke. Ah, eu saco. Tirou as zangueiras da parada. Maluco, a peixeira era muito grande, velho. Era uma peixeira gigante. O que eu sei é que eles foram pra sala da diretora. O policial chegou nele e falou assim: vamos brincar de profissão. Aí ele pegou, sabe esse espino que usa na construção civil pra marcar o terreno? Sei. Que ele é de metal e ele é afiado? Ah, sei. Ele, quem é o construtor civil? Jogou o baú em cima da mesa. A senhora levantou a mão. Catou a peixeira. Quem é o pescador? Caramba, não era um policial, era um capitão nascimento. Aí o Gaga levantou a mão. Aí ele olhou assim. E fincou a peixeira na mesa. Aí ele olhou assim. E quem é o lenhador? Pegou e jogou a machadinha em cima da mesa. Jogou a machadinha na parede, saca? Aí o capitão caverna pegou e levantou a mão. Aí no final das contas ele falou assim: ah, preciso assinar o BO de vocês. Alguém tem uma caneta aí pra emprestar? Aí o Capitão Caverna, ele quis dar uma de amigão no policial, tá ligado? Ele fez pro Ard, quis dar uma de amigão. Ele falou, ah não, eu tenho uma caneta. A primeira bolsa que ele abriu, só que o inglês estava escondido dentro dela, tá ligado? Não. Nossa, que coisa horrível. Aí eles foram expulsos da escola. Hoje eles estão estudando... Hoje não, que eles já terminaram, mas até ano passado eles estavam estudando na mesma escola que eles foram expulsos. É, eles foram expulsos, 2 anos depois eles voltaram. Sério? Sério. O que significa expulsão em São Paulo? O que significa expulsão em uma escola pública? Que é que o aluno não pode ficar sem escola. Então, se ele for expulso, é obrigação da diretora arranjar uma outra vaga pra ele. Independente da escola. Eles foram expulsos da outra, a única que arranjaram foi na primeira que eles foram expulsos. Onde nós estamos, tem o Mike, né? O Mike foi expulso. O Mike foi aquele que tem a avó primeira? Isso, a avó dele chegou lá, deu um berro com a diretora e ele continuou lá, mano. Tá certo. A gente brinca que ele tá de noite porque não sabe que eles tão lá, tá ligado? Porque ele é visível. Cara, a avó dele é mãe de Ná, cara. Eu não me envolveria com esse cara, não. É que é legal, você vai ter proteção se você for amigo dele. Não, verdade. Ele é faixa de preto. Vai ter proteção. Aí, vai pensar que esse é o irmão, porra. Tomara que ele expute isso e que a avó dele faça uma macumba pra você. Pera, a gente nunca falou que a avó dele era macumbeira, cara. Ah, mas eu sei que caralho. Não, o Marcelo disse que ela é a mãe de Ná, porra. Sim. E a mãe de Ná é macumbeira? Pra mim é. Cara, você já viu ela? Nunca vi, cara. Cara, eu fui numa reunião que eu estava junto com ele antes. Caramba, ela é, cara, ela é. Ah, eu gostava de reuniões de pais. Que eu, ou saia dando risada ou saia chorando. Minha família nunca foi. Por aí mesmo. Nunca tinha um meio termo. Meu pai nunca foi numa reunião dessas, saca? Ah, ninguém, cara, minha família nunca ia. Minha mãe foi em todas que ela poderia ir, cara. Ela só parou de ir quando eu me tornei maior de idade. Ela falou, fura-se, agora vai você, mas mano. Agora te vira, filha da puta. A minha última rematrícula, a rematrícula do terceiro ano que fiz, fui eu, velho. Tá certo. Você se formou com 18 no terceiro ano? Eu quis ter uma base maior de ensino e repetir o oitavo. Ok. Ah, vou me formar com 18 também. Não prestei muita atenção, não. Repetir o oitavo. Lógico, depois que eu apelidei o professor de Kakashi, né? Professor igual o Kakashi. Por quê? O professor era igual o Kakashi, cara. Sério? O professor de matemática era igual o Kakashi. E ele era doido, ele andava, quando ele não tava fazendo nada, ele andava com um pedaço de papel e ficava fazendo conta. É, ele puxava um pedaço de papel e começava a fazer conta. É tipo como se o Feiyukun começasse a programar numa folha de papel. Eu faço isso. Não, ele fazia conta, o cara fazia conta. Eu tenho um caderno cheio de... Então. Tá louco. Eu queria que o Luigi fosse assim, né? No tempo vago dele, ele fosse lá e escrevesse. Mas infelizmente não é, né? Ele já erra tanto escrevendo, cara. Mas ele treina, porra. Não, mas o Luke é um cara legal. Um cara simpático. Pena que não pode ver a mulher. Pena que não pode mamar pedra. Era ele que curtia a gordinha do Tal? Não, era esse, era o Kenjiro, né? Não, era o Vongola. Era o Vongola? Ah, o Vongola. O Vongola tinha um tesão extra pela gordinha do Zorro Total. Aquela lá que falava, isso não te pertence mais. Ah, mas não tem problema. Não tem problema achar a gordinha exatamente. Não, não tem problema achar a gordinha, né? A Kelly em específica, mano. Caralho. A Jennifer Lawrence. A Jennifer Lawrence é uma gordinha bonitinha. A Jennifer Lawrence não é gordinha. Ah, ela é fofinha. Mano, ela é fofinha, tem umas bochechonas. Eu fui apaixonado por ela. Não, ela é apaixonada por. Ela é apaixonada por mim. Só não sabe. E eu não respondo, entendeu? Ah, foi ela que mandou aquelas nudes, né? Não sei se faz difícil. Os nudes eram pra mim. Ah, era um. Eu sou tipo nota 10, ela tipo nota 2. Cara, o bizarro daqueles nudes da Jennifer Lawrence é que você consegue ver de que épocas eles são só medindo pelo cabelo dela. É verdade. Tá, ah, esse aqui era a época do X-Men, esse aqui era a época dos Jogos Vorazes. Esse aqui é Trapaça. O meu novo tá com cabelo preto, igual da Katniss, porra. Ah, não. Mas da Katniss ele era mais ralinho. Do lado do meu novo ele era mais. Okay. Ele era maior. Sério que vocês pararam pra analisar os nudes? O tamanho do cabelo na foto dos nudes. Vocês pararam pra ver isso, cara. Eu fui obrigado. Depois que a gente tá cansado, a gente começa a perceber coisas que não percebeu. Nossa, cara, vocês são. Muito lamentáveis. Ela teve o trabalho de tirar aquela foto pra mim. Vai falar que você não é apaixonado por ninguém, Pedro, que você não tem amor no coração. Eu fui apaixonado por ela, cara. Assim. Você é apaixonado por quê? Pelo Adam Sandler? Ela é apaixonada por ele. E o Adam Sandler é apaixonado por você? Não, para o outro filme que eu gostava mesmo. Esse aí mesmo, ainda bem que você gostava. E você, Marcelo, ama quem? A mim mesmo. Nossa. Caralho, muita punheta. E é assim que encerramos, assim, o que é que você caralho, fala? Muita punheta, cara. Obrigado por nos escutar. Terminamos bem. Continua escutando, mais, pelo amor de Deus. Comenta aí sua opinião. Abraço, galera da U. Curte o vídeo. Compartilha o canal. Faz qualquer merda. Isso é tudo, pessoal.